Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. E conosco vem a telefonia imbatível do Big. Tudo de melhor para você. E aí, Maurício Manal, tudo bem? Oh, beleza. Tudo bem, Marcos Piangers. Beleza pura, galera. Oh, que bacana, KGzinho. Bom final de tarde, bom início de noite. Bom final de tarde, início de noite, meio de semana praticamente. É, nós somos a rapaziada do Pretinho Básico, vamos juntos. É bem no meio, né? Praticamente. Primeiro dia é domingo. Domingo, segunda, hoje já é terça, já é três dias de sete, né? É, então ainda não é bem no meio. Seis da manhã, de amanhã. Quarta-feira, ao meio da semana. Seis de amanhã, ao meio-dia de amanhã, mais precisamente, vai ser o meio da semana. Aí é bonito, é. Então, quarta-feira de tarde já começa o fim de semana. É isso aí. Feito. Muito bem, meu nome é Alexandre Fetter, estamos chegando com o Pretinho, vamos aos destaques, direto aos destaques comentados do Clique RBS, porque hoje... Caiu mais um no arroio de dilúvio, amigo? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não, mas vamos vendo, vai cair, né? A gente quer fazer o arroio de dilúvio body count. Que é isso? É a contagem de corpos do arroio de dilúvio, né? Câmara do Distrito Federal caça mandato de deputada flagrada colocando dinheiro na bolsa. Mas era pra tanto, gente. Na bolsa. Na bolsa. Mulher é mais elegante, né? Ela bota o dinheiro na bolsa. O homem bota na cueca, na meia. Mulher bota na bolsa. É porque a mulher não usa cueca, né, Maurício? Mas ela usa calcinha. Botar na calçola. É. E essa mulher tem cara de que usa uns calçolão bege, né? Que cabe um monte cabe de dinheiro. Cabe mais que cueca, né? Feia, feia. Tamanho das calçolas. Da feia sou eu, filho. Ah, então dá um dinheirinho pra ela, vai. Brasil tem 3 milhões de computadores vendidos no primeiro trimestre. 61% foram desktops e 39% notebooks. O que é um desktop, Cajê? Não, é um, aqueles computadores de... que abre, não é? Não, não, não, não. É exatamente o contrário. Ah, que é o laptop. Isso. Ah, não, notebook. Laptop é uma coisa um pouco mais antiga. Laptop é mais antiga. Vou ver meu laptop navegar na web. E tu imagina que o desktop, ele tem este nome porque tu deixa em cima da mesa, né? Um desktop, né? Desktop. E o notebook tu carrega contigo. Agora tem também os netbooks, Cajê, que é o notebook menorzinho. Esse é um troço muito do vagabundo. Muito do vagabundo. Memória fraquíssima, um processador lentíssimo. É. Mas alguém deve querer, né? Alguém deve querer. Exato, e alguém deve querer vender. E tem mercado, né? Tem bastante mercado. Alguém deve querer vender, né? Exato. Claro, chuva. É 1.0 dos computadores. É 1.0 dos computadores, é isso aí. E é aquele lance pro executivo, né? O executivo que gosta de levar a planilha de Excel e tal. Isso. Acaba tendo a sua funcionalidade. Pode trabalhar no avião e tal, então o netbook. De gerente executivo, né? Não de diretor executivo. Gerente. Tu tem um iPad, né? É. Chuva prejudica mais de 177 mil pessoas nas Alagoas. Ah, eles pediam chuva, não pediam? Já passam de 40 mortos, cara, o número das pessoas mortas. Verdade. Já passa de 40 o número de mortes. Por falar nisso, cara, em morto, hoje eu vi uma matéria hoje na Zero Hora. Hoje eu vi o jogo da França, cara. Viu? Tá falando em morto. Vi uma matéria na Zero Hora sobre o Mar Morto, cara. Vocês viram que o Mar Morto vai acabar, vai secar o Mar Morto. O nome já dizia, né, cara? Não, mas é porque a nascente do Mar Morto é no Rio Jordão. Ah. E as pessoas estão desviando a água do Rio Jordão para consumo próprio. Então, cada vez menos vazão de água do Rio Jordão ruma para o Mar Morto. O que, que vai acontecer? O mar vai secar, o sertão, o mar vai virar sertão. Isso que diminuiu 25 metros, né, cara? Metros, cara. É, tu imagina, velho. O Mar Morto está morrendo, Cajé. É verdade. Essa é a manchete, mas Mar Morto está morrendo. E eu me lembro quando ele não estava nem doente ainda, cara. E vocês sabem por que, que o Mar Morto tem o nome de Mar Morto? Por quê? Porque ele é muito, extremamente salgado. Ah, e não salgado. Há vida dentro dele. Não sobrevive nenhum nada animal. Nada sobrevive dentro nem dele. Nem um bacalhau, fica bem... Nem mesmo um bacalhau salgado. O bacalhau é um charque é bom peixe, um bacalhau, né? Salgado. Mas vai ser bom quando secar o Mar Morto, que daí a gente pode pegar esse nome e botar no Golfo do México, cara. É verdade. É verdade. Ou no Arroio de Lúvio, né? Comprar os direitos, né? Nossa vida. Dono de bar em Joinville é preso com 400 maços de cigarros do Paraguai. A polícia também encontrou um revólver calibre 38 paraguaio com a numeração raspada e três munições também paraguaias. Mas que joinha o cara, hein, meu? Que coisa, hein? Eu vim aqui para matá-lo. Para quê? Não, eu sou paraguaio e vim aqui para matá-la. Para quê? Paraguai! Muito bom, cara! Tá bem, eram esses os destaques comentados do Clique RBS. Agora nós temos às 6h11 os Flatos do Dia! Eu quero dar! De 58, Britney Spears e o namorado aparecem felizes juntos. Oh, que bom, né, cara? Eu fico feliz quando eu vejo gente feliz, cara. Resta saber se vocês estavam indo dormir ou vocês estavam acordando. Não, eu tava acordando, cara. É? Eu tava acordando. Tem como é que isso sabe aqui, que estão felizes, cara? Esses artistas aí usam drogas e têm uma vida muito triste. 10h17, este Fábio Júnior viaja com o filho após o casamento. A este Fábio Júnior é Maria Alexandre que... Enfim, não deu de mamar o Fiuk. É, a Maria Alexandre que há 20 anos batia um bolão. Agora, não, há 20 horas. Não, não, 20 horas. Eu não tenho minutos. Visto. Eu não tenho visto, mas... E olha que o Fiuk insistiu, né, pra se amamentar. Não, e pra tu ver como a Copa do Mundo separa os casais de 4 em 4 anos, o Fábio Júnior pede divórcio, cara. O caso são as eleições ali do Fábio Júnior, cara. Quem será a próxima, hein, cara? Olha, cara, já foi a Patrícia de Sabri. A Glória Pires. A Glória Pires. Que a mãe não da subestimem esse homem. Pô, o Fábio Júnior é mestre, cara. É que ele deve estar vendo a vida e o portfólio do Fiuk nesse momento, que deve estar vivendo uma vida de sonhos pra homens. E o Fábio Júnior deve estar batendo uma saudade da adolescência. Entre da outras coisas, batendo uma saudade, cara. Meio-dia e 51, Marcos Pasquim faz implante capilar. Bah, é o fim da Vale. É o no peito, aquele, no né? peito. Ele fez no peito, cara. Ô, cara, o fim da várzea talvez pro Marcos Pasquim seja ser careca, né, cara? Não, mas amigo que tá ficando careca, não faça implante capilar. Você lembra do Veloso, goleiro? Cara, ele fica... Porque implante capilar não dá certo. Sabe que o Everton Viena tentou, não né? Não dá certo. Mas não, milhares de clínicas neste momento estão dando uma cabeça na parede. Alguma implante capilar. Cara, alguma patrocina aqui ou não? Não, acho que não. Cara, eu tenho um amigo que fez o implante capilar e parecia uma plantação de cebolinha. É, mas tu lembra do Veloso lá, quando ele saiu do Palmeiras pra jogar no Atlético Mineiro? O Everton Viena tentou fazer e hoje em dia ele é careca, né? Porque ele prefere ficar careca. Ele ficou de cara na clínica lá, se levantou e foi embora, né, cara? Ele não aguentou. Aí o Jairo Bauer fez implante capilar também, fica também os negocinhos esquisitos na cabeça. Não faça, cara. Do nosso Jairo Bauer. Não é todos que ficam ridículos, né? Só alguns. É. A maioria fica ridículo. O do Veloso ficou ridículo. Mas é que é aquilo, né, cara? Entre a careca... Seja natural, cara. O homem não pode ser careca. Olha... Cortar as unhas, dá. Olha, entendeu? Maurício, tu tá te bestiando, Maurício. Não tô, cara. Porque tu é quase metrosexual, Maurício. Tu usa perfume, tu usa gel de vez em quando. Não, gel não. Tu combina a calça com cinto com sapato. Meu tênis é branco. E o cinto também, ó, viu? Combinou. É preto. Tu tem roupa de Machu Picchu. Blusãozinho peruano. Tô na tendência. Pra São Luís Gonzaga, tu não voltava mais. Não, mas eu não faço implante capilar. Tá, mas assim, tu prefere ser careca ou, tipo, falhar? Falhar onde? Começar a falhar várias vezes. A memória? No desempenho. Não, mas isso não é. Ser careca. Prefere ser careca. Prefiro ser careca. Não, pensei que fosse aquelas falhas aqui no cabelo, aqui, as entradas e as saídas. 14h05, de óculos escuros e peruca, Stephanie Brito volta ao Brasil. Ela virou meio que a vilã da história, né? Com a história do pato ali. Ah, né? É? Claro, ela é a mãe dela, né? Tu vê. É, porque assim, o pato fez uma conta conjunta. O pato, aí é o adjetivo, tá? O pato fez uma conta conjunta com ela, onde recebia salários, patrocínios e bichos do Milan lá. Então, enfim, ela tem direito à metade de tudo que o pato então, botou no nome dela. O pato é burro. Vilã nada, né, cara? Ela que tá no casamento arranjado, né, cara? Como tá na dela, cara? Peraí. Ela não amava o pato. Ah, ela pô, nunca Maurício, amou o pato. Eu não posso permitir que tu elogie o gesto, entendeu? Mas não é elogiar, cara. Do popular braguetaço, né? Ah, mas eles tu acha, vocês acham que foi golpe, cara, do baú mesmo? Acho que não, não, parece ser, né? Pelo jeito. Será? A mãe dela empurrou. Golpe do baú, tu acha, Maurício? Cara, claro que não, cara. Olha, isso é acusação grave, isso é coisa de novela, cara. A mulher dá o golpe no baú, aí depois volta de avião com uma peruca preta e de óculos escuros na novela. A vida imita a arte, cara. Ou a arte imita a vida, sei lá como é que é. 16h15, Regiane Alves termina casamento e surge com um novo namorado. Essa é a mulher do anos 2000, cara. Essa foi uma das playboys que eu guardei. Da Regiane Alves. Quem é ela? Não lembro. Ah, é uma bonitinha que tá. Ah, Mionzinho. Tá trabalhando na novela da sete, né? Mionzinho pra mim é vovó sentada, cara. Biscoitinho mignon, sabe? É uma bonitinha aí. E agora, questão de... Seis minutos. Seis minutinhos atrás. Amy Winehouse apresenta a família ao namorado. Imagina a cena. Fala, my boy. Imagina a cena, a Amy com um cigarrão, um copo de uísque, de óculos escuros, na outra garrafa, na outra mão, uma garrafa de vodka. Vai, essa não, namorada espanha, mãe. You know I'm no good. Pô, que isso? Mas é o namorado todo certinho, vocês viram? É o Mauricinho. É o Mauricinho mesmo, cara. Ah, cara que anda de terninho, cara. Tomara que bote ela nos eixos, né, cara? Ah, mas se, daqui a pouco também, a gente já falou isso. Se tu bota a Amy Winehouse nos eixos, ela perde Acaba a inspiração, exato. Cadê aquele disco que ela foi pro Caribe gravar, meu? Ela ficou lá. Ela gravou reggae, né? Ela fez reggae. Daí foi pro Caribe, daí gastou todo o dinheiro da gravadora e voltou sem o disco. Até hoje não vimos o disco novo da O Guilherme Fontes aconteceu isso. A mesma coisa com o Guilherme Fontes, o chatô. O Twitter do Kleber Machado. A Copa está tão equilibrada que podemos esperar dois times de cada grupo nas oitavas de final. Ah, bom. Foi pênalti? Não sei. Todo toque de mão é pênalti? Pode ser, pode não ser. O Arnaldo pode achar que sim, o Wright pode achar que não. Cada mapa é um mapa, é uma estrutura pontual. No meu, a Austrália fica na Oceania. No da FIFA, na Ásia. E no seu, Caio? Com a eliminação, Camarões perde todas as chances de ganhar a Copa do Mundo da Ásia. A Coreia já tomou 8 gols nessa rodada. 4 ao norte e 4 ao sul. É, a Coreia do Norte tomou 4 do... A Coreia do Norte tomou 7 de Portugal, mais 2 do Brasil, foi 9. Ih, foi mais, tá, falhou. Bomba, acabei de conversar com o Dunga e ele me disse que Kaká está fora do próximo jogo. Felipe Abílio mandou. Ô cara, esqueci o que ia falar. Esqueci o que ia falar. Acontece. Impressionante. Hã? Falar do Dunga? Não, era um troço que tinha me vindo na cabeça, mas assim como veio, foi. Acontece. Mas dá uma raiva quando isso acontece. Sabe o que é isso, cara? É muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Agora pra pensar informação. Tem acontecido muito comigo, Magnato. Também. Bom, os mitos e as verdades sobre o frio. Boa. Que nos acompanha desde ontem às 8h20 da manhã. Não tem quem goste, né? Especialmente aqui no sul do país, né? No Rio Grande do Sul. Não tem quem goste de frio. É, Santa Catarina também é frio, mas parece que aqui é mais frio que Santa Catarina. É mais, né, claro que é mais. Aqui muito mais. E o meu Caxias tá 2 graus ontem. É. Amanheceu menos de zero as temperaturas. Não tem quem goste. Tem gente que eu gosto. Não gosta de frio. Mas é? Não pode o cara sair. Tolera do edredom o frio. Não gostar. Pode. Que não, frio pode. Bom, entendeu? Mas sabe não qual existe, é a barbada não pra não correr, não sofrer isso de manhã, cara? É pular da cama, velho. Pula da... esquece a cama, esquece as a cama. As duas coisas piores... Esquece a cama. É sair da cama e entrar pra vaso de chuveiro no inverno, né? Tirar a roupa pra tomar banho. Ah, que dificuldade, cara. Tchê, mas tu fica bonito tirando a roupa. Sai pra lá, Gaúcho. Bom, bebida alcoólica esquenta no inverno? Sim! Vamos então à resposta para este mito, ou para esta verdade. No frio, o organismo contrai os vasos da pele para que circule menos sangue, a fim de manter aquecidos os órgãos vitais, como coração e pulmões, etc. Tem outros órgãos vitais, além de coração e pulmão, obviamente. É, coração e pulmões. Quando tomamos uma bebida alcoólica, ela dilata os vasos periféricos, fazendo com que o sangue flua para a pele, dando a falsa impressão de que estamos mais aquecidos. Falso. Vale mais a pena se agasalhar bem e tomar uma sopa quente do que encher os pacumã de trago pra tentar se aliviar do frio. Mas um quentãozinho, já é quentinho, pá, também ajuda, né? Não? Então, é o útil agradável, né? É melhor quanto botar vodka na sopa, então. Eu esquento. Fica a dica. Imagina o Magrão em casa. Ah, velha! Com Absolute agora, velha! Ah, velha! Come-se mais no inverno? É óbvio. Há quem diga que não, por causa do frio mesmo, né? Tirar roupa. Sim, no frio, sim, o apetite aumenta. O corpo precisa de mais energia, por isso ingerimos alimentos mais gordurosos para manter o corpo aquecido, como chocolate, chocolate quente, sopas, feijoadas, oi, mocotó. Mas, credo! Mocotó, um troço insuportável, cara. Um, dois, cara, dois, mocotó, três, tu é gay, tu é gay que eu sei. Mas é gay. É, eu que não sei o que nem que tem dentro do mocotó. Eu sei mas que esse é um monte de porcaria, cara. Esse é um negócio que mexe. Uma vez apareceu um olho e olhou pra mim. É, assim, saiu comer aquilo. Come cara. Aquilo. Cadê uma piscadinha? É bom comer um olho, cara. E os bebês sofrem mais com o frio? Claro. Sim, claro. Eles sentem mais e são mais suscetíveis a infecções respiratórias. Precisam estar com cabeça, mãos e pés cobertos. É mesmo. Pois perdem mais calor do que os adultos. Mas criança tem menos frio do que adulto, não? Não, eu acabei de dizer aqui, cara, que não. Pô, eu não sei, a minha filha não sente muito frio, cara. É que ela se agita mais, cara. Ela mantém o corpo mais aquecido que tu. É que a tua filha não é mais bebê, né? A tua filha não fica quatro horas sentada na frente de um sofá. Só quando o Piangas amarra ela. A criança tá sempre em movimento, ela tá sempre aquecida. É verdade. A minha filha no porão, ela costuma pular bastante pra um lado e pro outro, principalmente pra fugir dos ratos. Certo. Banho gelado. Fica a dica, banho gelado. Banho gelado, né? O que é? Não fala aí. Banho gelado faz mal, Maurício Amaral? Não. Pegar friagem não causa gripe nem resfriado. É mesmo? Mas me mentiram a vida inteira, então. O que que causa gripe e resfriado? Ah, bom, a gripe é o vírus, mas e o resfriado? O mesmo acontece com o fato de tomar banho, beber algo gelado ou pisar descalço no chão. É tudo mito, né? Tudo mito. O que acontece... Ah, que decepção. O que acontece é que um contraste térmico súbito reduz as defesas das vias aéreas superiores, facilitando a entrada do vírus. Assim, a pessoa fica predisposta a pegar uma gripe. Então resfria, claro. Não, resfriar. Então resfria, óbvio. É burro. Quem foi o burro que escreveu isso aqui? É burro. E o frio nas mãos e nos pés? Os vasos sanguíneos são mais finos nas mãos e nos pés. Quando baixa a temperatura, eles se contraem, diminuindo a circulação do sangue e dando a sensação de frio na pele. Que nem aquela parada do álcool lá, né? Que o sangue vai aquecer os outros órgãos. Pode crer. É isso aí. Então tem que tomar uma cachaçinha pra esquentar as mãos, né? É isso aí, cara. A parada é a seguinte, é se vacinar contra a gripe... E tomar bastante vitamina C, né? Não pegar frio, de preferência, não pegar umidade, não ir. Né? É um saco o inverno, porque tu nunca sabe onde é que vem, né? O inimigo, cara. Tu vai num restaurante lotado, lá dentro pode estar cheio de. Vai numa festa. Por que fundam uma cidade num lugar frio, cara? Porque, por exemplo, Curitiba. O cara foi lá pro meio do nada, subiu uma montanha e disse: não, vamos ficar uns ucranianos lá, não, vamos ficar aqui nós juntos aqui. Fundaram Curitiba. Porto Alegre ainda vá, né? Porque é português, mas pô, ucraniano. Não, e Porto Alegre ainda tem o rio aqui, que ok. Os caras Porto Alegre é o lugar menos frio do estado, né, cara? Outros lugares. Por que o cara vai pra Campo Bom? Por quê? Mas Campo Bom é quente também, né? Não, mas é quente quando é calor. E é frio quando é frio, como Santa Maria. Não, Campo Bom não é o melhor exemplo. Campo Bom é quente. Bota lá Caxias mesmo. Tu vai querer me dizer que agora em Campo Bom tá 25 graus. Não, não, não, é claro, né, cara? Que não, não, né, cara? Tá, acompanha a média do estado, mas a média é alta. A média de temperatura é alta. Quando tá frio, não tá tão frio. É, tá frio. E quando tá quente, tá muito quente. Certo. Entendeu? Ah, isso sim, isso é. Agora, mas é o lance da Caxias, por exemplo, é o lance da uva, né? É o lance de. Acho que sobrou pros italianos, né? Porque os alemães chegaram e ficaram no Vale dos Sinos ali. É. Até. Aí chegaram os italianos depois, olha, pra vocês tem indo subir esses morros ali. Ah, mas é que aí tem, que é uma temperatura. Boa pra uva? Solo. Não, mas solo a uva veio depois. Eles chegaram aqui e perceberam. Aqui dá pra plantar aquelas uvas que eles então, mandavam lá. Mas eles não ficaram lá por causa da uva. A uva que apareceu porque eles já estavam lá. Sim. Como é que é? Eles poderiam cultivar uva em qualquer outro lugar do Rio Grande do Sul? Não. Eles chegaram primeiro lá, antes da uva. Sim. Aí perceberam que ali dava pra plantar uva. Então... Mas eles não foram lá por causa da uva. Não, tá, tudo bem, mas. Ah, entendi. É isso aí. Mas a uva dá mais na serra, né? Pois é, mas é isso que em função do frio, né? Ou não? Já viu uva? Dá uva no verão? Não, tem lugares. Sim, na Califórnia, né? Por exemplo, é um ótimo produto. Tu colhe a uva no verão. Ah, tu colhe no verão. Tu colhe no verão. E colhe em fevereiro, né, Maurício? Faz bem pra uva o sol, né? Quanto mais sol, melhor, né? Quanto menos chuva, melhor pra uva. Não, depende da época. Tem uma época que tem que chover e uma época que tem que fazer sol. Não sei qual que é, mas eu sei que... E é por isso que o clima e a temperatura favorecem na Serra Gaúcha, porque é exatamente isso. Na hora de plantar tem que chover, na hora de colher tem que fazer sol. Compromisso com a desinformação. Isso aí, Marcelo. Vai daí que a gente... O Giovanni de Pelotas tá mandando aqui algumas das sensacionais Vida de Merda. Hoje descobri que meus amigos no colégio prometeram uma grade de cerveja pra menina que tiver coragem de ficar comigo. Hoje eu descobri que tenho menos contatos no MSN que minha avó, que tem 76 anos. A avó tá ligada. Hoje eu fui ao médico e fiquei sabendo que tenho que operar os dois olhos e tenho 50% de chance de ficar cego. Então operar um só. A operação custa R$2.000 e meu pai tá triste, porque vai estourar o limite do cartão. Ah, que tristeza. Vida de merda. Coisa triste isso, cara. É vida de merda, né, cara? Pô, cara. E essa aqui é sério, meu. Não é toda vida de merda que é engraçadinho, entendeu? É verdade. Não é? Eu não tô aqui pra ficar fazendo vida de merda engraçadinho, pra vocês darem risada. Tem razão. Entendeu? Sério, né? Isso é pra pensar um pouco, pensar pras pessoas pensarem. Tem pessoas que sofrem muito mais que a gente. Exato, cara. Né? Eu até vou pedir um editorial sério sobre esse vida de merda. E aí, editorial sério? Editorial sério? É, sobre... Eu que faço editorial sério, eu? Tem certeza? Valeu por terem lido, manda um... É verdade. Pra 1006 da Silvio... Marco! Pra mim... Mas é interessante isso que tu falou agora, cara, porque realmente, cara, a vida não é fácil pra todo mundo, né? É, isso aí é uma... A vida não é fácil pra todo mundo, especialmente nessa época de inverno, cara. Tá ruim pra todo mundo, é o que eu sempre digo, né, Fede? Não, tu não tá ruim, né, guri? Eu fiquei sabendo aí que tem televisões menores do que 32 polegadas esses dias. Imagina assistir a Copa do Mundo numa televisão menor que 32 polegadas, Fede. É lamentável, né? É lamentável, cara, é lamentável. Aí eu vejo a dificuldade do povo brasileiro. Aí, não, mas a dificuldade é Miami. É em outros setores também. São os heróis, esses caras que não conseguem pagar a conta de R$500 de telefone, né, Feta? É. Pô, tem que tomar banho de chuveiro elétrico, né, guri? É, lamentável, né? São os heróis, isso aí, que vivem com menos de R$15.000 por mês. São os heróis, cara. É verdade. Tem gente Brazilian que vive... Heroes, né? Vou fazer um rap pra eles. Brazilian Heroes. Mas nessa época do inverno, nessa época do frio, a vida é muito triste pra muita gente, cara. Claro, cara. Muita claro. Gente mesmo. Por isso que esse vida de merda aqui foi especial pra essas pessoas que passam trabalho. Que acha que é ruim tirar a roupa pra tomar banho. Olha ali, é verdade, ontem eu saí do meu carro aquecidinho e até entrando no restaurante aquecido, eu fiquei 1 ou 2 segundos e realmente muito frio ontem à noite. Teu carro aquece até o banco, né, guri? Aquece o banco e o chão também. E o volante também, né? O volante fica quentinho, chega bem pertinho. Sim, pá. Impressionante. E mais, que aquece. Faz massagem e aquece atrás. Na carona, né? Que loucura, hein? No carona. Tá. Aquece o banco de trás também do carona? Trás também do carona. Que nave, hein, guri? Todos os bancos ao mesmo tempo, inclusive porta-mala, se tiver levando algum amigo lá atrás, sequestrado e tal. Né? Se tiver alguém levando pro cativeiro e tal, tá bom. Fica quentinho, pelo menos. Tá bem, guri. Vai lá, guri. Não, vai lá, Piangers. Ela pergunta pra ele, né? Amor, você gosta de mim? Deixa de bobagem, amor. Acho que você tá um pouco deprimida. Por que não vai pro shopping e compra alguma coisinha? Eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. Não, eu não quero comprar nada, eu já tenho tudo. Quer que eu troque o seu carro? Não, a minha Mercedes ainda não tem nem 5 mil quilômetros. Por que você não passa uns dias na Europa, então? Outra vez eu não aguento mais aquela gente. Ah, o que você quer, então? Ah, eu acho que eu quero divórcio. Não, não, não tava pensando em gastar tanto assim, amor. Boa. Divórcio é caro, né? É, divórcio deve ser caro, né, cara? Não sei. Depende pra quem, né? É, vamos fazer os classificados. É verdade. Vamos fazer os classificados do Pretinho aqui antes de passar uma... Vamos deixar a manchete no ar aqui. Quase 20% da população brasileira exagera na bebida. 20% é um quinto da população, é isso? É isso aí. Não dá pra fazer essa conta, é culpa que a gente dos só tá crentes. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Vamos lá então, vendo lindo apartamento totalmente reformado com 3 dormitórios, 1 suíte, dependência de empregada completa, 1 vaga na garagem, cozinha nova totalmente sob medida, vai ficar no apartamento, possui ainda churrasqueira, gás central e elevador. Aí tá no teu nível, hein, guri? Não, não tô não. Isso aí é pra quê? Pro pessoal que trabalha na cozinha? Que isso, guri? Um baita apartamento, rapaz. Olha aqui. Um belo apartamento. Edifício sossegado com apenas 15 apartamentos e muito bem localizado no bairro Moinhos de Vento, guri. É o teu bairro, guri. É o meu bairro, realmente. Um dos meus bairros, é verdade. Muito perto do Parcão, diz aqui o amigo. É, ele tá pedindo 350 mil reais neste imóvel. Aceitamos casa na troca. De preferência na Zona Norte de Porto Alegre. Entrar em contato com o Diego Sald, de Saldanha, ou, né, de Saldanha. Ah, o Saldanha. Diego Sald, @hotmail.com. Abraços a todos. Ele vai sair do Moinhos, vai pra Zona Norte, é isso? Zona Norte, é, acho Zona que... Morte. Zona Morte. Zona Morte. Vai sair do Moinhos, é. Olá, trabalhamos em uma agência de empregos e gostaríamos de divulgar 4 vagas de estágio. Olha. 1 vaga de administração secretariado, 1 de engenharia, 1 para ensino médio e 1 para arquitetura. Interessados em entrar em contato pelo 3222-4522. Repita! 3222-4522. Adoramos vocês e contamos com o apoio para ajudar a gurizada que está estudando. Mandou aqui a Priscila Beckel. Deve ser Porto Alegre, né? 51. É, 51. 3222-4522. Show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. 20 minutos para 7. Alô, doutor Alceu. É, bapa bem, pelo doutor Pé. Doutor Alceu, tudo tranquilo, doutor Alceu? Pô, doutor Pé, tá meu, tá que não atenta, né? Pô, doutor Alceu, eu lamento muito pelo senhor, mas eu preciso dizer aqui que a promoção Eu Quero o Pretinho na Minha Casa foi um sucesso com mais de 2.000 participações. Invadimos a casa no sábado passado do nosso querido cabelo, Jefferson Rostirola. E você pode ser o próximo escolhido a ter a galera do Pretinho na sua casa. Você de qual? Qualquer cidade do sul do Brasil, entenda-se sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em julho tem mais patrocínio, telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. Mais uma tentativa desesperada da Atlântida de se aproximar de sua audiência, saber quem é que ouve a gente, quem é que tá com a gente todo dia aqui no Pretinho. É ou não é, doutor Alceu? É, bata mesmo. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, achei o carregador do celular da Neuza, eu acho que é isso. Ah, por isso. Tá sem bateria, mas doutor. Mas essa dona Neuza sabe muito, hein, doutor Alceu? Esqueceu o carregador, ela esqueceu nas suas barbas o carregador, doutor Alceu. E a aliança, não esqueceu também a aliança? Não, aqui não, doutor. Vou dar uma olhadinha lá. Isso me lembra, isso me lembra. Na caixinha da bailarina. Isso, no porta-joias. Essa atitude da sua... Esposa. Esposa, doutor Alceu. Me lembra muito aquele homem traidor, homem sem vergonha, sacana, canalha, que trai sua mulher. Por que o senhor tá dizendo isso, doutor? E que diz que vai jogar futebol, leva suas coisinhas do futebol, obviamente não joga futebol, mas volta volta com as coisinhas, entre aspas, molhadas de suor. Pô, fica a dica aí. Fica isso dica. Acontece. Como é que faz um cara desse, cara? O que ele faz? Tu sabe uma sacanagem. Que a mulher pode fazer? A mulher de um amigo meu aprontou. Deu nó na meia. Deu nó na meia. Sabe do muito, hein? E depois, aí, como é que tava o futebol, meu amor? Ah, tava ótimo. Demais, a roupa fiz tá três toda gols, ali, tudo molhado ali e tal. E aí chegou lá, foi ver, as meinhas estavam inosadas. No mesmo nozinho. Do jeito que ela deixou. É burro! Hã? É burro! É, meu amigo. É. O negócio é fardar pra o que for fazer, né? E cai os patinhos, meu. É, amigo, é isso aí. Não faça isso em casa. Não. Vai daí, doutor Alceu. Bom, doutor Alceu, eu não quero lhe dizer nada, isso, tá, doutor Alceu? Eu vou entender dessas putas, né, Potter? Não tem problema. E aí, Potterzinho? Boa tarde, boa noite, gente, mas o KG não podia dar essa dica pra quase 1 milhão de pessoas, né? E sim, mais de 500 mil mulheres. Esse KG tem que ser recolhido ao presídio central. Porque tu desse a letra que não podia ter dado, os bagaços do Rio Grande, todos estão em pé de guerra contigo, boca aberta. Vou me pegar aqui na saída da rádio aqui, tchê. Não, e KG, então já fica a dica pros caras, sempre que vão fazer essa coisinha, observem a meia, né? Isso. Mulheres, deem o nó e homens observem. Não, eu até vou além, Potter, Pedro Ernesto, Denardim, nossos queridos da mesa, eu vou além. Sim. Não faça isso. Não traia sua mulher, não traia seu uma marido. Uma salva de palmas, Alexandre Fetter, viva por favor. Viva feliz, parabéns. Viva em paz com sua consciência. Muito bem, agora vão daí, gurizes. Faça como o presidente da África do Sul, tenha só 4. E se você tomar um chapéu de vaca, você será 25% corno. Boa. Mas também se tomar 4, vai ser o maior corno do mundo, né? Corno de 4 mulheres, né? Não, corno de 4 é bastante. Sabe que o Potter aqui abandonou a cobertura da Copa do Mundo, ele tá preocupado com a noiva do Casillas e com a mulher do De Michelis, que fez uma dançou, tá ali no clube da bolinha ali, dá uma olhadinha, aí diz o Potter assim, mas ela passou a bunda nas partes daquela, sabe, aquelas partes assim do bailarino, mas o bailarino é tia, né? Se passar do Potter é o problema, aquele bailarino não faz nada. Tirando essas mulheres da Copa, aí o México perdeu pro Uruguai, o Uruguai que se classificou em primeiro, e a França perdeu pra dona da casa, e os dois morreram abraçados, França fora da Copa. Isso a gente já tinha falado. Potter, depois a Nigéria aquele papelão do técnico não cumprimentar o Parreira, meu. Sabe da onde que é? Ele falou que foi uma coisa muito antiga, quando o Henry fez o gol com a mão, o Parreira teria dado uma entrevista dizendo que a França não merecia ir pra Copa assim. E aí um cara, né, que guardou isso no fundo da alma dele, não é que o Parreira chegou ali, ele não deu a mão. Tirou a mão pra cumprimentar o Parreira, falta de educação. Feio, né? time dele não jogou nada, ele não escalou nada, não fez nada que preste, ainda acabou a Copa pagando uma de mascarado. Tu veio aqui pra falar de futebol, é isso? É isso, mais ou menos. Pedro não quer. Não sei nada, mas pelo menos estou aqui, né? Já no outro jogo, a Nigéria empatou com a Coreia, se classificou a Coreia do Sul, que pega o Uruguai, e a Grécia perdeu para a Argentina 2-0, teve gol até do Palermo, e a Argentina pega o México. Amanhã tem Eslovênia e Inglaterra, Estados Unidos e Argélia, Gana e Alemanha, esse é o jogo que eu vou, que é aqui pertinho, no Soccer City, e a Áustria pega a Sérvia. Isso acontece amanhã. Austrália, desculpa. Tu vai no jogo e o Carlos Simon também. Exatamente, o Carlos Simon que apitou muito bem, né? Chama ele lá. Foi uma das melhores notas esse ano, a nota do Carlos Simon na primeira rodada. 9, né? Tomara que ele repita amanhã. É, 9 alguma coisa. E é só por isso que ele tá apitando um jogo decisivo, um jogo da Alemanha. Se ele tivesse ido mal, né? Tipo o juizinho do Mali lá, voltou pra casa. Ô, Pedro. No ano passado escalaram ele, Itália contra a Gana, ele não deu 2 pênaltis pra Gana. É, parece que o pessoal lá em Gana gosta muito dele. Fala quem ia falar com o Pedro aí. Faz um cronograma aí das mulheres que foram protagonistas de histórias na Copa do Mundo da África até agora, meu. Já teve A mulher do Casillas, que está sendo duramente criticada na Espanha, porque fica atrás do gol. Sara Carbonero, o nome dela. É uma delícia aquela morena, né? Isso o Potter. Não, delícia é o Potter. Aquilo ali é um monumento. É a oitava maravilha do mundo. Agora tu imagina, o Casillas do gol, veio o centroavante e a mulher atrás. Para quem é que ele olha? Aí sai gol, o nego dá um pau. E agora, modernamente, tem a mulher do De Michelis, que foi criticada numa entrevista pelo Verón. A mulher dançando, mas se ele é bailarino, o cara quer casar com uma bailarina. Ele tem que passar por isso. Mas ela não casa com uma bailarina. Casa com um homem, então, que aí o homem não faz nada. É verdade, Pedro. Verdade. E é o nome dessa aqui. Aliás, pra quem tá perdido aí, entra no blog do Clique RBS, Clube da Bolinha. Ali vai ter o vídeo da Evangelina, a mulher da Michelis dançando um axé, vestida de índia, né? E participando, fazendo a vida índia, dela. Tem os cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem no ar. É essa música. Meu. E tem a história do goleiro da Inglaterra que levou frango por causa da ex-namorada também, né? Ah, tem isso. O goleiro também, coitado, levou frango, mulheres, que é ruim, né, mesmo, né? Não, o frango que ele levou foi culpa da Jabulani! Aí o cara vem pra Copa do Mundo, leva um frango, não joga bosta nenhuma, o culpado é a mulher. Eu tô defendendo as mulheres lindas da Copa do Mundo, vou parar com isso. E tu, Pedro Ernesto Denardi, tá com saudade de casa? Tá com saudade da mulher, Pedro Ernesto? Eu tô, ela que não tá de mim. Tá dando graças a Deus que eu não tô roncando de noite lá dentro, meu amor, tô dormindo que nem um anjo. Ai, que maravilha. E o povo quer saber se o Potter já descolou alguma coisa aí, ô Potter. Absolutamente nada. Nossa. Somente trabalho, 13, 14 horas por dia, nem chance de chegar perto. É verdade isso, Pedro? Né? É uma bravura, ele, o Davi Coimbra, o Gabardo Soto, vendo que trio. Eles estão largo a notícia nunca. É, que maravilha, tá bom demais. Tá bom, Pedro Ernesto, obrigado, Potter. Abraço. Valeu, nunca mais eu volto. Tchau. Volta sim, tchau, tchau. Volta sempre. Valeu, tchau, o Pedro tchau. Falou que ele tinha sido demitido, que ele tinha falado uns palavrões, algumas coisas. Eu falei assim, ó, mijei, né? Que isso, cara? Um homem velho falou palavrão. Programa que é da família agora. E aí boa. Ele se acalmou hoje e foi mais. Boa. Foi bem, foi muito bem. Foi muito bem. Estamos aguardando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aguardando ainda a resposta positiva de Pedro Ernesto Denardin para integrar a bancada do Pretinho como estrela móvel. Estamos ainda aguardando esta resposta, Pedro. Tá fechado, manda o geral depositar um no meu lá que eu. De graça, não. Não tem. Tá louco? Tu acha que o Davi, a Rodaica. É, ganhou alguma coisa? Não. Agora o Pi tá ganhando, né? Porque o Pi entrou no programa. Não, o Pi também não tá ganhando nada, maluco. Vocês falam no Neto e no Davi. O Neto e o Davi, eles faturam os guriazinhos. Eu, cara, os dois são casados, faturam. Os dois são casados, Pedro. Que isso, ele já cara. Começou mal já. Ele acha que tá entrando no Pretinho pra pegar a mulher, se soubesse a verdade. Não. Olha aqui, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Se vocês conseguirem alguma guriazinha, eu me satisfaço com a avó dela. Que isso, cara? Como é que é o nome da tua mulher, Pedro? Por favor. Jussara. Jussara, um beijo pra ti, Jussara. O Pedro tá brincando, tá? E pode ficar tranquilo aqui, Pedro. A avó normalmente tá viúva. O velho já morreu, trabalhou pra cacete que nem eu, a vida inteira pra ganhar vida. Já morreu, tá viúva. Eu já tô numa idade assim que eu tô abraçando com o Pedro. Esse é Pedro Ernesto Denardin, um homem que planta alfaces. E isso é verdade. É beijo, demais, rapaziada. Boa noite. É demais, cara. Que maravilha. Que quilate, né? Parece que o Pretinho cresce. Parece que fica o dobro de tamanho quando a gente tem aqui. Imagina o suporte de Pedro Ernesto Denardin, o narrador número um do sul do Brasil, rapaz. Cara, engordando ontem, aqui o Pretinho. Ontem, que maravilha. Ontem, voltando de Caxias, tipo, é meia-noite, tava rolando o programa. Meia-noite, uma hora da manhã, tava rolando o programa do Pedro Ernesto na Gaúcha. Ao vivo, será, meu? Claro, mano. Lá da África, 5 da manhã, 6 da manhã, eles já estão de pé lá trabalhando. Claro, isso aí. O pessoal foi pra lá pra trabalhar. Impressionante, meu. Isso aí. Bom, posso mandar aqui aquela manchete, a notícia da manchete, que quase 20% da população brasileira exagera na bebida. É considerado excesso de bebida alcoólica, Marcos Piangers. O quê? 5 ou mais doses da mesma, ou melhor, na mesma ocasião, em um mês. Doses é o quê? É uma garrafa ou um gole? Uma lata de cerveja é uma dose. Isso. Uma dose de uísque é uma dose, entendeu? Um copo de vinho é uma dose. Não, 5 doses de uísque, o cara tem que se internar, né, meu? E 5 latas de cerveja também. Também tem que se internar. Um mês. Numa mesa sentada. Na mesa sentada. Segue aí. É, mas tá certo, é muito. Por exemplo, 5 ou mais latinhas de cerveja numa noite ou num churrasquinho de domingo. O descontrole na hora de beber é mais frequente na população masculina. No ano passado, 28% dos homens e 10% das mulheres beberam demais. O consumo abusivo de bebida alcoólica é mais frequente entre os jovens, o que é muito perigoso, de 18 a 24 anos, todos já com habilitação, né? Todos aptos a dirigir já. Essa combinação, então. Então, à medida que a idade avança, o número de exageros diminui, porque o sujeito vai ficando mais maduro, né? Vai entendendo que quanto mais beber, vai ser pior, a conta vai chegar, né? A conta vem, né? E é isso aí, então. Tem que segurar a onda na bebida. O processa tri rápido, né? O guri de 20 anos de idade, ele toma um porre atrás do outro e tá inteirão. Né, KG? O guri com essa idade vai fazer uma noite, né? Ele vai fazer lá o churrasco de sábado, por exemplo, e vai sair pra noite. Aí o outro, não. O cara mais maduro vai ficar em casa, mais tranquilo e tal. Não vai ter essa preocupação. Pelo menos essa preocupação. É. Quer ver um lance interessante? O dia do futebolzinho da semana da galera lá. Tem uma galera que a gente conhece que tem o dia do futebolzinho da semana. E o futebolzinho da semana não é só o futebolzinho da semana. É o futebolzinho da semana, o churrasquinho da semana e a bebedeira da semana. O cara joga uma bola, come churrasco e toma um trago depois. Ou seja, uma vez por semana o cara já passa da conta. Quatro vezes por mês. É exagerado. Se uma vez por mês já é perigoso, quatro vezes por mês, então, é uma temeridade. Né? Que loucura, fica a dica, né, pra quem vai jogar uma bolinha hoje. É, ou amanhã. Beber pouco, amanhã, né? Ou especialmente hoje. Ou pra quem não vai jogar bolinha, né? Fica de olho na meia amarrada Se liga na meia amarrada. São duas dicas importantes do Pretinho só hoje, verdade, só no das seis. Verdade, Pretinho. Meia amarrada. Salvando vidas. Demais. Salvando vidas do Pretinho Básico, KGzinho. Com o casamento em crise, a moça telefona desesperada pra mãe. Mamãe, eu e o Paulo tivemos uma briga horrível hoje pela manhã. Calma, minha filha, não há nada de errado nisso. Todo casamento tem suas brigas. Verdade. Ah, eu sei, mãe, mas e agora? O que eu faço com o corpo, mãe? Ela matou o marido, é isso? Fica a dica aí, né? Fica mais uma dica, ser mulher. Não mate seu marido. E aí, pretinhos, aqui é o Vando Moraes de Porto Alegre. Tô mandando algumas frases que eu recebi e gostei bastante. Se puderem ler no Pretinho das 18, manda aí um. E fia da pu, provavelmente. Fia da pu! E um adoro pra minha namorada e um boa noite pra mim. Boa noite. Seguem aí as frases. Pra casar com uma mulher bonita, rica, jovem e inteligente, o homem tem que casar 4 vezes. Homem. Conquistar um homem é como participar de um leilão. Ganha quem dá mais. Boa. Dá-lhe uma. Dá-lhe duas. Mulheres não ligam pra você que faz psiu, psiu, psiu. Faça bip, bip, que vai funcionar. Barbaridade. Bah. Minha mulher não queria passar muito tempo na cozinha, não tive dúvidas. Mandei colocar o fogão na sala. Quando o cara rouba uma mulher ou rouba sua mulher, não há melhor vingança que deixar ele ficar com ela. Mulher feia é igual a pantufa, em casa até bonitinho, mas fora é uma vergonha. Quando uma mulher coloca na barriga que ela quer casar, ela casa mesmo. Na barriga. Na barriga, que beleza! Gênio, cara, gênio. Roubaram o meu cartão de crédito, mas não avisei a polícia porque o ladrão está gastando menos que minha mulher. Mulher feia igual carro velho. Você empurra, empurra e no final acaba pegando. E já que cada vez mais as mulheres estão saindo atrás dos seus ideais, bem que poderiam na volta trazer uma cervejinha gelada para valeu, Vando. Faça vestibular Unicinos e estude na melhor universidade particular da região sul na avaliação do MEC. São mais de 60 cursos para você. Cursos nas áreas da ciência da saúde, exatas e tecnológicas. Ainda humanas, jurídicas, econômicas, administrativas e comunicação. Conheça também a graduação à distância na Unicinos, em São Leopoldo, e no Colégio Maria Auxiliadora, em Canoas. Inscreva-se unicinos.br/vestibular. Até amanhã, hein? As provas serão dia 26 de junho. Unicinos, pra saber, tem que viver. Entra lá e te inscreve. Muito bom, Amarelo. Eu tava procurando aqui agora aquela música. Vai ter o Discorama daqui a pouquinho, às 19 horas, pra quem ouve pela internet, ou ouve pelo iPhone, enfim. Internet? É, tava procurando aquela música da Adriana Calcanhoto, que eu não lembro o nome dela. Quebra ver se você volta. Putz, cara, vambora. Fazer isso, vambora. Vambora. É o música do Hit Vambora. Vambora. Hit Vambora. Aqui. Não, é Hit Vambora. Aqui, vambora, cara, tá certo. Cara, mas por que tu vai fazer isso com as pessoas? Porque um ouvinte pediu pra ouvir, cara. Vamos fazer isso com as pessoas, cara. O pessoal que tá na internet, tu não gosta, então é isso. Não, cara, aqui, ó. Essa aqui, né? Essa aí. Ah, que bigorna! Não é essa. É essa. Acho que erraram, né? Acho que é. Ah, na cozinha! É essa aí, legal, então, né, daqui a pouquinho no Discorama. Está em ascensão, amigos, um novo tipo de homem. Qual seria, Alexandre? O que sabe o nome das músicas da Adriana Calcanhoto? O macho sensível. É, Maurício. O macho sensível é aquele que ouve a mulher, que aceita discutir a relação com a mulher, que preocupa-se com suas coisas, ou seja, as coisas da mulher. Maurício, esse cara, o Maurício, cara. Pergunta como foi o dia da mulher. Não é, Maurício? Dá a direção do automóvel pra mulher sem titubear. Não, aí não, aí é demais. E mais, não faz observações sobre o dirigir da mulher. Ah, não, um cara que não se preocupa com a segurança. Senta confortavelmente no banco do carona e se sente bem com isso. Tá louco, vai ali lendo sua revista, seu jornal, mas seus e-mails. Mas é um irresponsável. Cara, se puder, eu vou daqui a Fortaleza dirigindo, mas vou só eu dirigindo. Não, Maurício, não é assim, isso é um personagem. O macho sensível, seus machões, escuta as conversas sobre pessoas que ele nunca ouviu falar. Tu tá maluco. Não sabe quem são, mas presta muita atenção no que sua mulher tá dizendo. Aham. Às vezes simula até que se lembra daquela loira gordinha a qual está fazendo referência a sua mulher. Isso não. Até tece comentários sobre ela. Também se resigna que por mais que faça, nunca será suficiente. Adivinha que deve ir aos lugares os quais ela pensou e não disse? Nunca, eu disse nunca, nem por insinuação, pensar que a família dela pode ter algo assemelhado com características que não sejam positivas. Olha só, cara. É um homem que cuida dos filhos, troca fraldas, brinca com o cachorro, põe pra dormir, se importa de fato com aquela pessoa que ele ajudou a gerar, no caso o filho, não o cachorro. Dá uma ricadinha de vez em quando. Se responsabiliza, também se preocupa com o prazer de sua mulher em primeiro lugar. Cara, boa. Esse cara sou eu, velho. Seu prazer é o prazer dela, entendeu? Depois do amor, sim, amor. É amor o que ele faz com ela. Não, ele usa expressões das mais diversas para descrevê-la. Tipo meu chuchuzinho, meu docinho de coco. Você é sensacional. Cara. É expressão de filme, né? Você foi incrível essa noite. Até às vezes ele pode preferir expressões chulas, mas sem perder a ternura. Hamas! Enfim, é um homem humano, preocupado com o futuro e com o semelhante, ainda mais com os que estão próximos dele. É um líder pela condição moral e ética que possui, sem abdicar da condição de macho, de homem e de sua virilidade. Viril! Este é o macho sensível, amigo. Macho sensível. Bom, qual conto de fadas tá esse macho sensível? Cara, eu me identifiquei com muitas situações aqui. Vamos olhar a hora aqui, só um pouquinho. Ih, vai começar a Voz do Brasil, velho. Valeu, galera. Começou. Tchau. Até amanhã. Obrigado pela audiência.